Capítulo 1. De noites de insónia oferecidas a quem não pode dormir. Número 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Carlos Gomes. Noites de insónia oferecidas a quem não pode dormir. Número 1. De Camilo Castelo Branco. Capítulo 1. Consolação a Santos Nazaré. Beático e lugente, e não pagam. A Bíblia e eu. Amigo. Sensibilizou-me até às lágrimas a notícia da sua prisão no Teatro São Carlos, naquela funesta noite da sua citada prisão, como diria o nosso colega Jaime José Ribeiro de Carvalho. Não foi a razão que motivou esta ternura. Foi a amizade. Você devia ser preso. Dizer que o espectador pode patear um espetáculo desagradável e caro é duvidar que o espetáculo é que tem direito de patear o espectador. Santos Nazaré ignora as leis do reino expungidas da jurisprudência do Manique e não tem talvez a opinião bem assente acerca da transmigração das almas. A meta em psicose, o famoso intendente-geral da polícia, fez-se há 60 anos, pouco mais ou menos, na pessoa desse alcaide do Real Alcaçar, que enviou meu amigo ao limoeiro como enviaria Matos Lobo e Diogo Alves se o escolhesse no Teatro de São Carlos em flagrante banzé. Admito o plebeísmo, que tem o fartum fadista da caserna e da guitarra, que ainda hoje chora saudades da severa e disputa às trombetas bastardas de Pedro I as reais delícias da sua progénie. Quanto à imprensa, rugiu pelas suas goelas de zinco um ruído grande a favor de você. As minhas pálpebras exudaram pérolas na hipótese de que a intendência da polícia o obrigara a pagar aos quadrilheiros as despesas de os conduzirem aos ferros del rei. É que eu, considerando-me em plena monarquia do Pinamanique, lembrou-me um caso acontecido há 89 anos. Rafael da Silva Braga, na noite de 2 de outubro de 1795, pateou uma cantora no Teatro de São Carlos. O corregedor Pedro Duarte da Silva mandou dois quadrilheiros agarrar o espectador desgostoso e metê-lo no limoeiro. No dia seguinte participou o sucesso ao Manique. O intendente, informando-se das condições do preso, soube que ele era pobre e tinha família, e, além disso, pateara com tal conhecimento de arte. Em consequência do que, ordenara que Rafael seja solto, pagando 3.200 réis de diligência para os oficiais. Se alguma vez é permitido a um homem da minha idade soluçar de comoção, é agora. Dar a liberdade a um homem pobre, mediante 3.200 réis, em atenção à sua pobre e consternada família, é uma coisa bonita e lacrimável. Aqui lhe dou o traslado desta página de ouro do Manique e lhe envio o original pela posta, a fim de você regalar os seus amigos vaidosos de serem de um país onde há isto. Sr. Pedro Duarte da Silva, louvo o procedimento que Vosso Mercê teve contra Rafael da Silva Braga, por ser um dos que ontem à noite deram a pateada no Teatro de São Carlos. Atendendo, porém, à sua pobre família, que está em consternação, e a outros motivos justos, que concorrem, Vosso Mercê o haverá por corrigido e o mandará soltar pagando 3.200 de diligência para os oficiais. Deus guarda Vosso Mercê, Lisboa, 3 de outubro de 1795, Diogo Inácio de Pinamanique. No rodar de 90 anos, desde 1795 até 1874, a poesia do direito, graças às insónias do Dr. Teófilo, defecou os maniques da prosa dos 3.200 réis. De modo que você não pagou nada, segundo me consta. Isto me faz cogitar que o progredir é fatal e que o Sr. Barão de Zezer, o Longobardo, crisálide de outra transmigração, há de passar a fuzil mais polido na cadeia dos intendentes-gerais da polícia, por maneira que, na sua futura metempsicose, já não se extinguam vestígios do corregedor Marques Bacalhau, façanhoso magistrado de Dom João V. Entretanto, meu amigo, pois que a raça dos maniques ainda referve nas retortas de por antes, aceite o meu conselho. Antes de entrar na plateia, vá ao camarote das autoridades e pergunte-lhes: com quais dos quatro pés manifestam Vossas Excelências, esta noite, a sua opinião lírica? E governe-se consoante a resposta. Fim do capítulo 1. Gravado por Carlos Gomes em Vila Franca de Xira, Portugal, junho de 2012.